frequência 120.3, boa viagem. Voo na 093, a linha mantém cabeceira na 0. De 38, Palmas, 179, livre táxi até o ponto de espera. E a parte principal, Índia, no ponto de espera, Torre, 118995, ajuste na 0, não sei como voo. Azul, Alfa, Yankee, Golf, chama escola em 121.9. Gol 1-0-3, autorizada a decolar, discussão na 0, vento calma. Data nível 160, chama centro Recife, frequência 12685, antena 2545, boa viagem. Ok, estou confirmando a frequência a primária. 12685, antena 2545, boa viagem. Ali mantém cabeceira no zero. Siga a intenção do pátio 3, prosseguir para aqui, para o pátio principal, call gate. 098, ou 0093 aqui, ó. Estamos mandando de bom dia, vamos no 093, passa 2 mil pés da EL. 093, contato radar, super nível 360, perfil da EL. 360, perfil da EL, no 093 é bom. Chané 6211, passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 12511, alterna 3395, boa viagem. Vai chamar 1251, alternando 3395, 6211, muito bom dia. Gol 1865, autorizada a decolagem, pistão na 0, vento calmo. Gol 963, solicita motiva, senhores. Aguarde. Aguardando, obrigado. Vai na proa de bloco, igual na 093? Aguarde. 093, confirme o solicita qual o fix pra voar direto? Fox. Confirme? Block. Não, Block, Bravo, Lima, Oscar, Charlie, Kilo. Gol 1865, decolado 41, chame controle em 119.8. 198, gol 865. Salvador, bom dia, boa noite, 65. 1865, contato radar, super nível 360, perfil árvore. Na árvore 360, radar, 865. 963, o centro autorizou o bridge, 963. Direto bridge, 963, obrigado. Passeio 2229, desça para 2000 pés, está o time, no 05, informe no localizador 2299. 2000, vai passar na lote, 2299. Passa nível 170, chame o centro Recife, frequência 1251, alterno 3395, voo 1963. 251, 3395, voo 963, obrigado, bom dia. Autoriza o gol no 093, o Ana Pro de Bloco. 093, o centro autorizou após Dael, vou abrir. Dael, vou abrir o gol no 093, obrigado. 093, passa nível 150, chame centro Recife, frequência 1251, hotel 3395, boa viagem. 351-3395, na 093, obrigado, Jean. Bom dia, a sua identificação, autorizado, chegada bom, que desça para 4.000 pés, o seu time está no 015 de nós. Bom dia. Visual com 0229. 0229, complete a aproximação, chame 2-1895, bom pouso. Eu também sei. Salvador, bom dia, passarelo 2229, aproximação final no 0, baixar, checar. Passarelo 2229, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, QNH 10 no 5. Aguarde a autorização de pouso, passarelo 229. Passarelo 2229. Passarelo 2229, confirme trem de pouso baixado de trabalho. Baixado, checado, 2229. Ciente. passarei do 2229, solo 52, libera direito, chame solo em 121, decimal 9. 121. Série 2229, bom dia, Alfa Kilo, remoto 0443. Agora tá visando. Autorizado o final do procedimento, ILS-XR, reporte estabilizado. 102.015, autorizado o final de X-ray da pista no zero, reporte estabilizado, bom no 649. 649, estabilizado? Estabilizou, no 649. Pra ter aproximação, chame torre 118, decimal 95. 18895, no 649, bom dia. Pador, é o Mike X-Ray Hotel? Siga Mike X-Ray Hotel. Bom dia, quando você está autorização de reboque aqui do parque 3 para o parque principal, na posição meia dúzia? Autorizado, reporte contra o término. Tem autorizado reboque, reporte ao término, Mike X-Ray Hotel. Salvador, bom dia, gol no 649, passando externo, baixado, travado. Gol no 649, livre pouso, pistola 0, vento 290 graus com 2 nós. Livre pouso, pistola 0, no 649. Então, 53, bom dia. Informação em curso Lima, guarde copo, prepare da Eule da Mótica. Já Salvador Galeão, nível 360, da cola da 110, curva direita, saída da L da Motiva, via UPS 110, SMAP, direto Lufto, direto Barbacena, conforme a rota do plano de voo. 5166, o transponder controle 119.8. Só 3153, cotejamento correto, chame pronto 101. Solo 649, solo 02, libere primeira direita e chame solo em 121, decimal 9. Direita 1219. Gol 1649, bom dia. Alfa Juliette 02 ao portão. Alfa Juliette 02, gol 1649. O Mike que saiu hotel, é, só confirmando, é o 06 o seu portão, né? Positivo, 06. Gente, obrigada pela informação. Reporte quando termina do reboque. Ok, repassar quando termina. 3153. Falei que solo, chame para táxi após o parqueamento, era na Vida Gol ao lado esquerdo. Quando eu continuo, vai entrar em contato com a Xero. São Salvador, Mike, Xo e Hotel, já concluiu o reboque na posição 6. Pela atenção, muito obrigado, bom trabalho. Gente, bom dia. São Salvador, 731-53, 1180 a bordo, outra média 0350, alterna Campinas, pronto para mais. Campinas, 160, confirme sua autonomia. 0350. Ele está com o teu ponto de espera ainda, no ponto de espera torre, 118.95, azul 10, 95, mobo. Entre livre, até o ponto de espera, 10.15, chama a torre, 108. Hotel, bom dia. Confirme, paz, pista que decola e informação em curso. Salvador para Serra, novembro de Eco, 1100, decola 17, curva direita, saída árvore, após direto destino, 5177 ao transponder, controle 119.8. Olha, até acontecimento correto com o Fidel B. Encerramento táxi é com a torre em 118.95, ajuste 1005, Mouvu. D2223, um bom dia. Mike confere, autorizado Salvador, Vitória da Conquista, 1180, decola 10, curva direita, saída árvore, transição elefa, 5401, neo transponder, controle 119.8. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 330 graus com 39. Cotejamento correto, chame pronto na remota 04 do passe 3. Dona 759, bom dia. A informação em curso é a Mike, copia 360 para Guarulhos. Autorizado Salvador Guarulhos, nível 360, decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Meu peso 16, Pontes, direto trilho, conforme a rota. 5404 é o transponder, controle 119.8. Seu 3153, decolado ao 18, chame o controle 119.8. 198, bom dia. Motivar, Mike Oscar Tango, Vitor Alfa. Daion. Seu 3153, contato radar na decolagem, subiu montanha nível 360, chega a 10. 360 da EL 3153. Boa, 755, só autorizando chegar na ponte, desça para 4 mil pés, ajuste em Salvador na 095. Controle, papapá, mais Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, bom dia, prossiga. Muito bom dia, de Serra Índia com Índia para Serra Índia com Índia. Está com 2 no POB, locado 01115 no transponder. Mantenha sua escuta a 500 GL. Neste momento, 800 pés, 500 GL, passando Águas Claras. Sente, Mike Juliette Romeu. Qual será seu local de sobrevoo? Vai manter vertical da BR. Sentido Federação. Gente, Mike e Juliette com 1.510, na escuta do controle, chame para qualquer mudança. O meu chamará. Salvador para Serra, novembro de Eco, nível 1900, decolando 7, curva direita, saída Arbo, após direto destino. 5176, eu transpondo e controle 119.8, com informação em curso a Mike. 5176. Papatão Golf Quilógica, o perfil da saída árvore, após a decolagem, o perfil da carta, curva à direita. Cotejamento correto com o vento OBA. Estacionamento de táxi é com a torre em 1 no 8 decimal 95, ajuste no momento no 0 no 5 bom voo. Na 3153, chame Centro Recife, ano 251, alternando ano 3395. Ano 251, ano 7 horas, Salvador, livre táxi até o ponto de espera, via parte principal Índia, no ponto de espera torre, 1 no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 5. Agora de copa é o Gol 949, Mike confere. Só para tarde, vou até 5-9. Pastango, Golf de Oscar, livre táxi, chame na intercessão. Aguarde um segundo, por gentileza. Uno 649, copinha? Autorizado Salvador Porto Seguro, nível 360, decola 90, curva direita, saída da Euleda após Bidev, Cepo Whisky 50. 5490 ao transponder, controle 119.8. Pode ser 2000 visual, gol no 755? Esse para 2000 PS é posto estabilizado, gol no 755. Avião, encontrei. 090 é o transponder e 199.8 controle. Nosso cotejamento correto, chame pronto no 2. Rádio 4234, copinha. Autorizado Salvador Recife, nível 330, decola da 10 com curva esquerda, saída Fuca, transição Aracaju, via Upwisk 58, 5405 ao transponder, controle opera 119.8. 10, vento 350 graus com 39. A 234, cotejamento correto, chame pronto no 08. Voo 9759, 182 a bordo, 3:50 ao pé no galeão. Ele tá aqui até o ponto de espera, via parte principal Índia, no ponto de espera torre e 118 decimal 95, ajuste no 095, bom voo. 0095, via pátio Índia, torre 2895, voo 979, graças. Fortaleza 2223, decolado aos 32, chame controle em 119.8. 19.8 das 10.10.3. Controle, bom dia, passarela 2223. Passarela 2223, contato radar decolagem, estou para 180 na saída árvore. 180 Arboa Alefa, 2223. Confira se terá condições de cumprir a restrição de altitude na saída árvore. Negativo. Atango Golf, Kilo Oscar, autorizado ingresso, pistão na 7, reporte quando alinhado pronto. Mantenha o nível 180. 180. Ou 1092, desce para 2000 pés, ajuste no 015, autorizado final, reporte estabilizado. Deixa visto gol no 755. Gol no 755, torre 1195. Segura. Bom dia, gol no 755. Gol no 755, autorizado pouso, pistão na 0, vento calmo, QNH 10-15, cheque frente pouso. Pode estar travado. Gente, gol no 755. Pouso, gol no 755. Gol na 759, mantenha o ponto de espera, pistão na 0. Busque o outro e mantenha a posição.